Direito Penal, Guia Completo sobre a Lei de Crimes Hediondos. A Lei nº 8072, de 1990, regulamenta o mandado constitucional de criminalização contido no artigo 5º, inciso XL3, da Constituição Federal, estabelecendo um tratamento penal e processual penal mais severo para condutas de extrema gravidade. Este tema é recorrente em concursos de segurança pública, como o da Guarda Municipal de Manaus. 1. Natureza jurídica e sistema de classificação. O Brasil adotou o sistema legal para a classificação desses crimes, diferente de sistemas que permitem a discricionariedade judicial ou critérios gerais. A lista brasileira é taxativa, números clausos. Isso implica que apenas os crimes expressamente listados na Lei 8072 de 1990 são hediondos, sendo vedada a analogia para incluir outras condutas graves fora do rol. 2. Rol dos crimes hediondos, artigo 1º. O artigo 1º enumera os crimes do Código Penal considerados hediondos, abrangendo tanto as formas consumadas quanto as tentadas. Para a banca Consulplan, é vital memorizar as qualificadoras específicas que conferem o rótulo de hediondez. Homicídio, artigo 121. Considerado hediondo quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, mesmo por um só agente, ou em suas formas qualificadas, como feminicídio, emboscada, motivo fútil ou torpe. Lesão corporal, artigo 129. Apenas é hedionda se for de natureza gravíssima, parágrafo 2º, ou seguida de morte, parágrafo 3º, e praticada contra agentes de segurança, incluindo a guarda municipal, sistema prisional, força nacional ou seus parentes consanguíneos até o 3º grau, em razão da função. Roubo, artigo 157. É hediondo se circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima, pelo emprego de arma de fogo, independente do uso ser permitido, restrito ou proibido, ou se qualificado por lesão corporal grave ou morte, latrocínio. Extorsão, artigo 158 e 159. A extorsão mediante sequestro é hedionda em todas as formas. A extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, sequestro relâmpago, é hedionda se houver lesão corporal ou morte. Crimes sexuais incluem estupro, estupro de vulnerável e o favorecimento da exploração sexual de crianças, adolescentes ou vulneráveis. Saúde pública. Epidemia com resultado morte e a falsificação ou alteração de produtos medicinais ou terapêuticos. Furto, artigo 155, parágrafo 4a. Apenas quando qualificado pelo uso de explosivo ou artefato análogo de perigo comum. Novas inclusões. Lei 14.811, de 2024. Tráfico de pessoas contra menores, sequestro barra cárcere privado contra menores e induzimento ao suicídio ou automutilação via internet. 3. Crimes equiparados a hediondos, artigo 2º. Além dos crimes listados no artigo 1º, a legislação equipara 3 crimes ao regime hediondo: tráfico ilícito de entorpecentes, tortura e terrorismo, conhecidos como TTT. Também são considerados hediondos o genocídio, o comércio ilegal e tráfico internacional de armas e a organização criminosa voltada a crimes hediondos. 4. Consequências penais e processuais. A classificação gera restrições severas ao apenado. Insuscetibilidade de benesses, vedação à anistia, graça, indulto e fiança. Regime de cumprimento. A lei prevê o regime inicial fechado. Prisão temporária. O prazo é diferenciado, sendo de 30 dias, prorrogável por igual período em caso de extrema necessidade. Livramento condicional. Exige o cumprimento de mais de 2/3 da pena, vedado ao reincidente específico em crimes desta natureza. 5. Aspectos importantes para a Guarda Municipal. Artigo 1º, inciso 1A. O inciso 1A é crucial, a lesão corporal gravíssima ou seguida de morte contra guardas municipais no exercício ou em decorrência da função é crime hediondo. Esta proteção legal alcança o cônjuge, companheiro ou parentes consanguíneos até o terceiro grau, se a motivação for a condição funcional do agente. 6. Delação premiada e orientações para a palavra. A lei permite a redução de pena de 1 a 2/3 para o coautor que denunciar o crime à autoridade, facilitando a libertação de sequestrado em casos de extorsão mediante sequestro. O mesmo benefício pode ocorrer na denúncia de bando ou quadrilha para desmantelamento. Dica de estudo. Foque nos prazos de prisão temporária, 30 mais 30 dias, e nas qualificadoras do roubo e lesão corporal contra agentes. A banca Consulplan costuma confundir o aluno inserindo crimes graves que não são hediondos, como roubo simples.